Poesia são cartas psicografadas. Humanas são perguntas, todas as exatas são respostas. Nada lhe protege as costas, muito menos facas. Nunca te negaram água, sempre ofereceram drogas. Quando eu falei da prata, eu quis falar pra um idiota das coisas que o rap paga, que a vovó Mafalda compra. Toda vez que você chora, rap é só pra quem aguenta. Você só quer se divertir, então pega sua mesada e compra uma bola. Tem uma pá que sai do grito, vem ver onde eu tô morando. De manhã uma tia preta passeia com um bebê branco. De onde eu vim a tia veio e só ela me dá bom dia. Que no prédio eu sou o único, de dia à noite tem um porteiro. Sou artista boemia, me faz acordar meio-dia. Play Martin da vida, desintimide, só uma analogia. É uma letra que se cria e é menos importante que a caligrafia. Sarcasmo é minha doença, é minha arma contra a tirania. Chamos tira, toda essa ira agora é poesia. Lembra que eu dizia antes de tudo que eu seria? Você ria, isso não é pra homens fracos, eu nem indicaria. Alguns de nós achados, alguns de nós perdidos. E a chave do mistério são enigmas em livros. Alguns de nós achados, alguns de nós vendidos. E a chave do mistério são metáforas. É desleal, competição, eu sou o Brau, você o Benny. Seu rap é arroz com feijão, o meu lasanha com pene. Mas já passei da fase de querer provar o tamanho do meu pênis. Pimentinha na favela não é Denis, então seja menes. Respeito o pai que o inimigo cai, e o inimigo gosta de dar high. Eu sou da Lai Lama, fica com a fama. Eu quero grana, mas não é por xana. Quero dinheiro, entrar pra história e quero grana. Em Guns N' Roses prefiro as armas, as rosas, linda. O fraco goza e não sabe como tu gozas. É muito hit, pouco filme, pique Hitchcock. Se eu sou Zagalo, corte sua orelha como Van Gogh. Seja Basquiat e não DiCaprio. Aprenda a ler lendo Bell Hooks, não lendo cardápio. Trafique drogas, roube bancos, não seja um larápio. Eu quis dizer da 20 europeu, sou iguais Leonardo DiCaprio. E encontrei hoje a resposta pra barbárie. Garotos de Hot Wheels, só garotas brincam de Barbie. Os garotos querem ser ladrão, cresce, vira polícia. Nem mudou a profissão, só o que pedem que eu ser vista. E eu demorei anos pra escrever isso aqui, mas foi tudo num dia que eu escrevi isso aqui. E eu demorei anos pra entender isso aqui, mas se o Freud rimar primeiro, cês não vai ouvir isso aqui. Eles tentaram me matar e não foi só uma vez. Vocês tentaram me apagar e eu apaguei vocês. Quiseram me cansar e eu me cansei de vocês. Não ganharam uma de mim, freguês. Cês são freguês e meu povo sofre que o estado caia em uma piscina de sangue. Quem foge da raia é meu povo sangra que o estado caia. O tsunami vem aí, vamos morrer na praia. Alguns de nós matados, alguns de nós morridos. Policiais safados assassinam meus amigos. Alguns de nós chapados, alguns de nós perdidos. Muitos de nós calados que falam, soam bandidos.